Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo bem? Não tá. E eu já vou dizer para você, como nós dois estamos muito ruins e somos politicamente incorretos, graças a Deus vai entrevistar alguém que é, nós estamos uma merda. É, tudo bem. É só para avisar, pessoal, eu estou com uma gripe há uns 3 dias. É, somos dois. Isso, rouco, não estou tentando fazer minha voz ficar mais sensual. Mas não, nem tá? Fica mesmo uma merda de uma voz dessa, vai ficar isso. Sensual, voz de gaúcho. Tudo bem, nunca se sabe, tá. Gosto pra tudo. Mas o nosso entrevistado está aí? Tá, o rei já está no ar. Maravilha. Então, gente, o entrevistado de hoje, ele é humorista, comediante de stand-up, também palestrante motivacional, autor do livro Deus é Humor, Inteligência Quântica e Poder da Alegria, e é uma das raríssimas vozes nos últimos anos na área do humor que não se dobrou ao chamado establishment político, uma pessoa que não tem papas na língua. Graças a Deus. Exatamente. Então, queremos dar as boas-vindas, vamos dar as boas-vindas aqui para o Rei Bianchi. Tudo bem, querido? Tudo bem, meu querido. Quero agradecer aí vocês aí pelo convite. E é isso mesmo, eu sou politicamente correto e sou hétero também, estou fora de moda, eu sou hétero, né? Nós também. Quer dizer que não tem chance de nem de estar pensando nos próximos tempos, nos próximos anos, em mudar de gênero ou alguma coisa assim? Pra poder não, porque aí tá, tô covarde, cara. Ah, tá, é cagalhão. Ah, tá, entendi. Exatamente, entendi. Eu tenho problema de hemorroida, então já é. Querido, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente já tinha tentado outras vezes a marcar contigo e tinha sempre algum probleminha aqui ou ali. Então, te agradeço e a gente vai começar o programa pelo começo mesmo. Me diz assim, como é que surgiu o Rei Bianchi? Tu és carioca, né? De nascimento? Sim, eu nasci no Rio de Janeiro. Importante em que bairro? Saúde, né? Em que bairro? Eu nasci em Ipanema e depois fui pra Copacabana e fui até hoje. Uhum. Então, fala... eu nasci aqui, né? Você vê que o Rio de Janeiro agora tá o governador, vice-governador, prefeito, tudo em cana, né? Tá todo mundo preso aqui. Ô Marco Antônio, rei, boa noite. João Alckmin, tudo bem? Boa noite, meu querido, tudo bem? Você não só nasceu bem, como mora bem, né? Fala a verdade. Rapaz, eu vou te falar, olha, já vou começar já a destruir, a ser iconoclasta. Tem 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. 149 mil são pobres. Moram num apartamento, 20 pessoas num apartamento, então é que quem mora na Avenida Atlântica lá é porque herdou o dinheiro de alguém que roubou, então... Todo mundo tem participação na coisa, então, né? Então, na verdade, é tudo do amor, mas na verdade aqui é a mesma merda. E o pior, quem mora aqui, como eu moro aqui em Copacabana, então todos os eventos do mundo, eles fazem aqui nessa merda. Eu sou totalmente neurótico. Vem o Papa, vem Roberto Carlos, Rolling Stones. E aí, você vai no mercado, aí aumenta tudo quanto é preço, e eu que moro aqui me fodo, e os moradores também se fodem, porque usam aqui nossa Copacabana para isso. Mas, pelo menos, ô Marco, eles têm um governador ladrão, um prefeito ladrão, um vice-governador ladrão. Nossa, fora isso aí é só o início, né? Fora o resto. E aquela coisa da eleição, hein, rapaz, da eleição... Da Rio, da Olimpíada, você viu? Quando eles pularam, que eu sou humorista, então eu vou percebendo as coisas. Cara, quando saiu assim, Rio de Janeiro, aí eles pularam, você lembra como eles comemoraram? Sim. Era uma comitiva de 20 pessoas, mas eles pulavam, parecia que era a Copa do Mundo, e eles pulando, eu falei, cara, é muito bilhão que eles estão roubando, você não pode pular assim. Naquele momento eles sabiam que iam ficar, eles e mais umas 6 gerações depois deles, bilionários. Exatamente. Sim. Aí você vê, né, cara? Aí eu não estaria pulando também, rei? Hein? Oi? Tu não estaria pulando também? Cara, Olha, eu tenho que dizer que você é parte desse grupo, tu notaria dando cambalhotas também? Eu vou te falar, minha mãe me ensinou a honestidade. Então tudo que eu não tenho, eu devo a ela. Tudo que eu não tenho hoje, eu devo à minha mãe. Não tenho carro, não tenho. Ela falou, você tem que ser honesta. Mas Rei, me diz uma coisa. Assim, ó, tentando. Aqui não é sessão de psiquiatria, nada, não está sendo analisado num divã. Mas me deve saber. Pode assim, falar o que você quiser, aqui é tranquilo. Não, eu só quero saber o seguinte. Uma das coisas que eu quero saber, quer dizer, tu eras daquelas crianças bagunceiras, aquelas crianças que ficavam no fundão da aula, ou então aqueles meninos superativos que adoravam chamar atenção contando piada e falando, desculpa, merda? Não, cara, vou te falar a verdade. Eu era um garoto super calmo até, assim, 8 anos, quando eu sofri bullying. O meu prédio, aqui em Copacabana, tinha 2 meninos negros, né, e foi ao contrário. Minha vida foi toda ao contrário. Então, os 2 meninos negros me bateram e juntaram a turma pra me bater. Uau! Né? E eu não fiz nada. Se eu fizesse, eu assumiria, mas não tinha feito nada. Eles ficaram com raiva de mim. Não sei se eu era muito bonito, se meu pau era muito grande, eu não sei. Eu sei que eles. Eu sei que eles me juntaram muito, né? Eu não sei isso que eu tô falando. Até hoje eu não sei. E aí eles me juntaram, me batiam, e eu fiquei 2 anos, assim, preso dentro de casa. E eu fui procurar o antigo mestre Hollis Grace. Ah, e tá. E aí eu comecei a fazer jiu-jitsu aqui, porque o jiu-jitsu começou em Copacabana também, né? Sim, eu sei. Na Figueiredo Magalhães, depois veio o Carson Grace, primeiro foi o Hollis, que era o meu mestre. Isso. E aí ele começou a me ensinar 3 anos depois, eu já estava preparado, ele me levou lá na minha própria rua, assim, falou, agora vai lá e pega um de cada vez, que eu vou ficar aqui do outro lado da rua. E aí eu fui lá, bati em todo mundo e pronto. Aí eu comecei a minha carreira, literalmente, de drogas, com 12 anos. Eu já batia, já comecei a vender drogas, já comecei a... Eu só não consegui entrar pro PT pra me formar, assim, realmente fazer um. Mas eu fiz tráfico, fiz. E até que faixa tu foi? Esse foi até a marrom. Ah, até a marrom. Ah. É, foi até a marrom. Aí depois eu parei de treinar e aí pronto. Aí eu entrei no exército, aí. Fala um pouquinho desse período na tua vida no exército. Cara, o exército foi assim, foi uma coisa. É brutal. Não mentira dessa vez, por favor. Meu pai era omisso, né? Então, assim, meu pai não me criou, quem me criou foi minha mãe. E aí, quando eu fui pro exército, eu aprendi tudo lá. Na verdade, foi meu pai no exército, né? Eu aprendi a disciplina, aprendi a atirar, a me camuflar, aprendi, entendeu? A me virar mesmo sozinho. E eu sempre defendo, o único mal do governo, que não foi ditadura, foi governo militar. Exatamente. O mal do governo militar foi não ter matado o Lula, a Dilma e o Zé Dirceu. Corretíssimo. O governo militar ganhou 9,5. Se tivesse matado a Dilma, Lula, esses merda todos, porque você vê, essa Rede Globo, esse pessoal todo aí, né, que fica falando, ah, da ditadura, mentira, ó, o Caetano e o Gilberto Gil foram pra Londres. Eles foram convidados a se retirar. Aqui, eu mesmo, por exemplo, naquela época, eu trafiquei, roubei, fiz... Nunca os militares me falaram nada. Eu falei, esse cara é um merda, é um viciado de merda. Ninguém, nunca me chatearam. Fui em cana porque eu era um bosta. Né? Mas eu não fui em cana porque... Ah, ele era comunista? Não. E o pior, aquela esquerda festiva, porque, como dizia o nosso querido Nelson Rodrigues, né? Você ser comunista com 20 anos, tudo bem. Agora, você ser com 40 anos, vai ser retardado. Né? E o que tem gente que até dá a autoria desse pensamento aí pro Churchill, né? Aí depois a gente não sabe quem era o autor real, né? Isso, tipo assim. Ah, pode ser, porque o Nelson Rodrigues falava inglês, era tradutor, então pode ser aquela famosa. E o Nelson Rodrigues era politicamente incorreto antes de existir a expressão. E ele também era reaça, ele falou, eu sou reacionário. Contra tudo que não presta. Eu sou reacionário. Lógico que eu sou reacionário. O Marx é uma besta. E ele, naquela época, você vê, ele enfrentou tudo quanto é esquerdófilo, né? Que tinha. Patrulha ideológica. Patrulha ideológica. Porque ele era o melhor. Porque ele era o melhor autor. Então ninguém falava nada. E você vê como ele era visionário, ele já sabia do mal que era. Sem contar que as obras dele provavelmente ele deve ser o mais frequentemente adaptado para as telinhas e telonas no Brasil em matéria de autor, né? E grande parte das pessoas que o adaptam são de esquerda. Isso mostra como o cara é talentoso, né? Exatamente. Não, e você vê, né, cara, como ele é atual, ele, o Enéas. Totalmente, também, né? Não envelheceu 5 anos, totalmente. Pô, ele é muito... E aí que tá, esse cara, o Nelson Rodrigues, que aí depois, hoje em dia nós temos o Olavo de Carvalho, né, que é o filósofo aí de direito, que agora estão querendo destruir a reputação dele, usaram a filha dele, né, falando, você viu, está por dentro aí dessas notícias aí, né. E estão tentando destruir a reputação do Olavo, enfim. Mas e agora, voltando ao que você perguntou do Exército. O Exército me ensinou tudo, né? E eu defendo... Quer dizer que eu diria que o Exército é o culpado, então? Cara, o Exército, pelo contrário. Se não fosse o Exército, eu tinha morrido. Porque eu sempre fui artista, essa coisa toda. O Exército me deu uma substância para sobreviver no mundo lá das drogas, depois que eu comecei a usar droga mesmo. Usaste drogas durante muito tempo? Cara, eu usei dos 12 aos 27 anos. É mesmo? Mas não dá para dizer que no início tenha sido, como é que eu vou dizer, para diversão, uma vez lá que outra, tu já começou meio pesado? Não, cara, eu sempre usei, eu comecei a fazer palestra em empresas, justamente... Uhum. Justamente eu comecei a fazer palestra em relação a falando sobre droga, sobre prevenção. E eu, quando falo sobre prevenção, eu falo o seguinte: não adianta dizer para o jovem que é ruim droga. A droga não é ruim, senão tanta gente não bebia, tanta gente não usava. A droga tem que dizer qual é o preço que você vai pagar em relação a ela, como é que você vai ficar, o que acontece, né, com o uso contínuo. O que acontece quando você se perde o domínio da sua vida, enfim. Então, por isso que quando eu faço palestra sobre droga também, eu também sou totalmente politicamente incorreto. Porque geralmente leva um padre, aí leva um secretário de segurança... Uma pessoa que nunca teve contato com drogas, normalmente. Exatamente, aí leva um bispo, aí eu falo, o senhor já cheirou um pó? Já cheirou uma cocaína? Não, mas para falar de droga precisa ter exatamente o que você está falando. Eu sou, por exemplo, eu falo assim, tem um professor de sexo virgem, ele nunca transou, ele é professor de sexo. Então ele fala, aqui é a vulva, aqui é o clitóris, e tem eu, que sou o filho da puta. O filho da puta nasceu na zona. Ele não sabe o nome técnico, mas ele sabe tudo de sexo, né? E o professor de sexo virgem são esses caras que vão lá, o professor, e vai lá na sala, e ele não consegue atingir o coração do cara que usa droga. Claro. Rei, deixa eu dizer uma coisinha, Rei. Esse paralelo que você está fazendo também tem muito a ver com, basicamente, quem defende o comunismo ao redor do mundo, né? Normalmente são milionários. Sim, nossa, a esquerda tem tudo a ver com, tem tudo a ver com um padre que está dando aula de educação sexual e com a psicóloga Patricinha, que nunca cheirou. O padre pedófilo dando aula de educação sexual. Esse que é bom. Eu tenho uma música chamada... padrófilo, né? Porque eu tenho música atacando todos os setores da sociedade. Então tem o católico apostólico baiano, tem o traficrente, que é o traficante da igreja evangélica, tem o padrófilo, que é o padre pedófilo, só pra ninguém reclamar. Falar, você fez uma música da minha religião. Falou, vou fazer da sua também. Aí eu fiz o muçulmano Brown, né? Tá faltando alguma coisa contra os kardecistas. Tem alguma coisa sobre um bandista ou não? Cara, tem um Axé Shalom, que é um amigo meu, cara, judeu e macumbeiro. Então, Axé Shalom, cara. Axé Shalom, Axé Shalom. Eu falei, mas tu não é judeu, cara? Ah, não, mas eu aqui tenho um pai de santo que é muito bom. Aí eu falei, então vou fazer uma música. Tudo é claro, claro, né? Claro. Porque eu sou daquela corrente do Juca Chaves. Aliás, até eu queria falar sobre isso, assim. Fala esse disso. Meu tipo de humor musical, assim, é muito raro no mundo. Acho que tem 30 artistas que são, assim, estou falando assim, especialista em música piada, né? Música de humor, de humor. Sim. Entendeu? Mas aí... Tem músicas gravadas por outras pessoas, né? Com quem tu gravou mesmo? Eu já gravei, já gravou o Michael Sullivan. Eu tenho uma música... O Michael Sullivan, isso. É que a gente entrevistou umas 3 semanas o Lieberson dos Fevers. E daí eu me lembrava que era alguém linkado com quem a gente já tinha entrevistado. É o Michael Sullivan que gravou coisa tua, né? Foi, Michael Sullivan, é meu parceiro, o Tom Cavalcante, enfim. Isso, Tom Cavalcante. Eu sou um fenômeno, Marco, sabe por que eu sou um fenômeno? Eu tenho 700 músicas e nenhum sucesso. Eu sou o maior fenômeno. E me diz uma coisa, Rei. Quando é que tu achas... como é que assim é ser humorista num país que nos últimos, sei lá, 20 anos... O cenário humorístico nacional virou alguma coisa tão acomodada, tão calhorda? Eu queria saber assim, qual é o tipo de represália, se tu tem recebido muitas represálias desde que tu apareceu na mídia. Me fala um pouquinho das patrulhas ideológicas, como é que eu tenho a sorte do seguinte: pobre ninguém processa. Então, no Twitter, por exemplo, eu sou bloqueado por todo o PT, todo o pessoal, todos eles, Marcelo Freixo, Luciana Genro, Maria do Rosário, todos me bloquearam. Porque, por exemplo, o Danilo Gentili é meu amigo, mas ele é famoso. Então ele tem processo de todo mundo. Pobre, ninguém processa. Eu xingo, mando a merda, seus filha da puta, seus ladrão, ninguém me processa. Então, assim, eu não sofro esse tipo de patrulhamento porque não tenho, não sou famoso, não tenho um nome. Mas não leva mal, querido, tu no cenário do stand-up brasileiro, tu és bem conhecido, já foi em vários programas. Eu sou manjado, assim, não, eu conheço aquele cara, eu sou manjado porque eu já tô há 23 anos, né? Eu tô 38 anos na música. Desculpa, eu não consigo acreditar que tu não tenha sofrido represálias no sentido de pessoas daqui a pouco pararem de te convidar depois que tu ficou mais, entre aspas, sonoro nas tuas críticas. Cara, eu vou te falar o seguinte: como eu sempre me posicionei, assim, e sempre ataquei, como a minha escola era Juca Chaves, naquela nossa época, não tinha conversa, tinha que atacar o governo mesmo, o próprio jogo depois se descaracterizou. Na verdade, é mais um ataque à hipocrisia social e política, né? Lógico. Não, e o Jô mesmo, tem no meu blog, assim, o Jô falou... Eu te vi no Jô. O Jerry Lewis... ele era muito bom, aí começou a vetar palavrão, ficou uma merda. O humorista tem que ser oposição até da oposição. E o Jô foi lá e chupou o grelo da Dilma. Porra, por causa de R$1.600.000 lá que deu, do Selic, né? Que deu pra ele. Quer dizer, assim, eu tenho uma autonomia, porque eu não tenho salário, não sou contratado de ninguém. Então eu não quero nem saber. Eu vou sempre na contramão. Né? E não é por babaquice, porque tem gente assim que quer ser do contra porque é babaca. Não, na Grécia, né? Na Grécia tinha o quê? Tinha a tragédia e a comédia. Claro. A comédia que veio da coimídia, que era procissão, então eles faziam o quê? Botavam chifres, falavam palavras que não existia palavrão, né, na Grécia. Isso, palavras ofensivas, assim, da pessoa. Né? E aí, dali começou. E a comédia sempre foi considerada menor, justamente por isso. Porque ela sempre atacou a sociedade, atacou entre aspas, né? Criava um equilíbrio, um balanço. Como foi também o Bobo da Corte, né? O Bobo da Corte, claro. Tinha autorização para falar mal do rei, como ninguém tinha. Exatamente. Mas ele não tinha o poder, né, constituído. Sim. Ele podia falar, mas ele é um idiota. Mas ele tava na volta, mas ele não era considerado da casta. Exatamente. Uhum. Ele estava ali no meio, mas não era. E isso, quer dizer, Molière, não sei se você sabe, Molière, o grande Molière, morreu e não pôde ser enterrado no mesmo cemitério que as pessoas, entre aspas, comuns, normais. Esse cara vai ser enterrado em Val. Aí conseguiram fazer uma petição lá pro rei, não sei o quê, e deixaram de ser enterrado lá na cova rasa lá. Molière. Uhum. Por quê? Uhum. Porque era comediante. Você vê como já incomodava o poder naquela época. Porque a gente tem que ter, que você falou, hoje em dia, os humoristas, Gregório do Vivier, esse pessoal todo, principalmente da Globo, eles, é ridículo, o politicamente correto, né, destruiu. E quem que começou isso? Começou politicamente através do gramicismo, né, Antônio Gramsci, que foi o cara que criou o gramicismo, pegou o socialismo e falou assim: não adianta só a arma, a gente tem que dominar culturalmente. Sim, foi uma guerra ideológica, uma guerra ideológica, na intelectualidade. Exato, o que está acontecendo hoje no Brasil? Ideologia de gênero, essas coisas todas, essas pessoas idiotas, que não sabem nem o que é e que se ofendem, muito egocentrismo. Por exemplo, vamos falar uma coisa que está em voga hoje, no dia de hoje: cura gay. Isso é o quê? Isso é uma puta cortina de fumaça. Até porque o médico nem falou nada disso. Botaram na manchete, né? Cura gay. Aí todo mundo falando. A Ivete Sangalo falou, a Preta Gil, né? A Anitta. Ah, Todo mundo se respeito, com todo respeito. Quando essa trinca se junta pra falar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Febres vão sair, não, né? E aí eu falei assim, mas a corrupção tá comendo solta aí há 40 anos e agora tá sendo exposta. Ivete Sangalo não fala porra nenhuma. Roberto Carlos não fala porra nenhuma. Preta Gil, que é filha do cara que pra mim morreu, que eu era fãzaço do Gilberto Gil. Aí um amigo meu falou assim, mas você tem que separar a política do artista. Eu falei, ao contrário. O caráter vem antes do talento. Como é que eu vou separar um cara que conhece hoje, que conhece meditação, um cara que é culto, um cara que é um cara inteligente, como o Gilberto Gil, que é talentoso. E outra coisa que eu esqueci de te falar também. Todos esses artistas aí que são de esquerda, se eles morassem, por exemplo, na Coreia do Norte, eles jamais desenvolveriam uma arte como desenvolveram. Na verdade, eles não estariam vivos, né? Não estariam nem vivos. Isso que eu tô falando, esses caras daqui são um nojo. Eu, se sou presidente, o cara é Bolsonaro. Bolsonaro é fichinha perto de mim. Se eu sou presidente, no dia que eu entrar, eu falava assim, pega esses caras todos aí, artistas que apoiaram aqui, expulsa pra Coreia, China ou Cuba. Vai morar lá. Olha, eu já discordo de você. Eu, se fosse presidente, eu reuniria todos, colocaria todos no estádio e jogaria na palma em cima. Pô, mas aí eu não vou discordar de você. Aí realmente eu cedo ao senhor Alckmin, eu cedo, sabe? Ao senhor, só tá certo, eu também, Eu estou embastacado. E recriaria. Eu uma pessoa do centro para a direita. Centro, mas um pouco virado para a direita. E agora estou me sentindo um Che Guevara no meio de vocês. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre te disse. Marco Antônio. Marco Antônio. Eu vou comprar uma boina, aproveitar que eu já tenho não, barba. Eu vou começar a fumar charuto. Eu não sei por que você está estarrecido, porque eu sempre te disse que eu estou. Eu estou bloqueado na minha cabeça. Eu estou à direita de Pinochet. Eu criaria imediatamente o DOI COD. Eu voltaria imediatamente com o DOPS. Por favor. Não, o que acontece. Alckmin. Então vamos recriar também o quê? A Lecoque, escuderia. Mas imediatamente. E vou dizer uma coisa para você que você não pode se esquecer. Quando pedirem para você o seu currículo, faça como eu, mande a folha corrida. Que pariu, mas o seu não tem nada. O meu não tem o quê? Eu tenho 35 processos na Cacunda, meu amigo. Que é opa, isso? Então opa. É companheiro. Nós somos companheiro. Como diz o coisa, é nós, meu. É nós na fita. Olha só a vala em que eu fui me meter, meu Deus do céu. Por sinal. Não, que tá. Mamaco, olha só. Todas nós, assim, é que o cara falou assim: ah, você é artista, você é um cara, sensível. E fica aí desejando a morte. Ah, não é sensível, querido, é arejado. Arejado. A morte é uma coisa natural. Fala assim, se Deus viesse soltar essa bomba, explodisse tudo, tava nem aí. Agora, a questão é essa, você vai no hospital, o Lula, o Pezão, o Sérgio Cabral, essa quadrilha toda que tá aí, Fernando Henrique, que começou com tudo? Né? O Fernando Henrique começou com essa coisa do gramicismo, porque o Fernando Henrique... Eles acham que o PSDB é direito. Eles fazem aquele jogo das tesouras, né? No Brasil, depois dos militares, nunca houve realmente direita. Por favor, né? PMDB veio do PMDB, que nunca foi. Não, né? Arena, aquele cara até hoje tá vivo, teu Fim Neto. Nossa, ele é conselheiro do Temer. Porra, tem cara que tá o Sarney, cara, saiu impune, incólume. Quando eu vou orar, eu falo, Deus, qual é teu critério, meu querido? Isso aqui é o quê? É um inferno, então, gente, é um país. Dizem que a Terra é um planeta de expiação, né? Que vai para ser de regeneração, né? Eu não posso falar porque eu sou ateu. Então, em sendo ateu, eu não acredito em Deus. Não, e o Maguila? Perguntaram assim, Maguila, você acredita em vida após a morte? Eu não sei de nada, não. Mas se tiver vida, eu vou viver. Se não tiver, eu vou ficar morto. Então, tá tudo bem. A simplicidade do Maguila. Maguila, o Maguila Rodrigues falou isso mesmo? Não, falou. Aí ele fala assim, ô Maguila, o que você acha de. Se você estivesse num bar e tivessem dois gays se beijando com você com seu filho, o que você falaria? Aí um repórter gay assim falando assim, o que você falaria, Maguila? Aí falou. Eu ia olhar pra ele e falar assim, olha só, se tu se beijar com um homem, eu quebro você de pancada. Aí o cara, que isso? Que isso? Não pode, que isso? É uma sofia. Que agora todo é a ditadura dos ofendidos. É. Agora uma porrada de bosta, eu chamo isso de sociedade mimizenta, né? Sociedade do mimimi. Eu tenho uma música, mimimi é o caralho, eu tenho uma música, mimimi é o caralho. Boa, boa. Vamos começar a tocar a música dele aqui, meu. Porque as músicas são todas radioativas, é tudo decapitação do encontro de Lampião com o PT. Pode mandar. Vou mandar pra vocês umas músicas. Manda umas músicas que a gente toca. Aqui não tem querer, não. É ouvinte@showtimeradio.com.br. Pode mandar, manda aí. Manda o link direito, porque aí eu te mando. Manda sim. Bonitinho. Me diz uma coisa, Rei. Fala um pouquinho da gente, tá? Quem te influenciou além do Juca Chaves? Eu ia te perguntar sobre o Juca. Ah, meu querido. Quem te influenciou foi assim. Na área do humor. Ah, do humor, não. Primeiro foi assim. Eu precisava tocar. Então, eu ouvia Led Zeppelin, ouvia Deep Purple, ouvia Pink Floyd, essas coisas. Eu tinha uma arte muito visceral, mas assim, era muito latente. Eu não sabia tocar, não sabia cantar. Eu já usava droga e eu não ia pedir um violão pra minha mãe, que ela ia falar porque droga é. Porque eu sou sobrinho neto do Zé Trindade, aquela cantora Lana Trindade. Você é sobrinho neto do Zé Trindade, do comediante? Sou. Qual cantora? Uau, grande cantora. Entrei no humor, ele já tudo mais. Qual cantora? A Lana Bittencourt. Porra, meu! Lana, grande Lana Bittencourt, hein? Uau. Ela é minha tia. Ela agora vai fazer 60 anos de carreira aqui no Teatro Rival aqui do Rio. Isso. Esse pessoal não me influenciou em absolutamente nada. Por quê? Então eu já era drogado, tinha 15 anos, eu fui lá, roubei meu violão, eu sou canhoto, virei o violão pra esquerda e comecei a tocar só Black Sabbath, que o guitarrista do Black Sabbath é canhoto, e Jimi Hendrix, que também era canhoto. Então a minha influência foi isso, foi o rock internacional. Eu já tinha ouvido muito Chico Buarque, já tinha ouvido muito... Baden Powell, enfim, essas coisas todas. Aí depois comecei a ouvir muitos Beatles, mas assim, a minha influência mesmo pra tocar foi Jimi Hendrix. E na área do humor, quem foi? Naquela época, o Brasil tem um passado de comédia tão ligado à esquerda. Quem foi além do Juca Chaves, assim, que nunca foi partidário, digamos assim? Não, assim, vou te falar, quem me influenciou foi Baianos Novos Caetanos, Gilberto Gil, Chico Anísio e Arnô Rodrigues. Arnô Rodrigues, aquele Joelho de Porco da minha época também. Claro, uma banda. Você lembra? Era uma banda também que os caras se pintavam, enfim. Exatamente. A Rita Lee com algumas músicas, o Traje a Rigor, João Penta, os Miquinhos Amestrados. Então, na verdade, você não consegue separar muito o teu lado músico do teu lado comediante. Mas, né? O Marco Antônio, eu vou já responder por ele também o seguinte. Quem o influenciou politicamente foram meus ídolos, o delegado Fleury, Emílio Garrasta Médici, Carlos Alberto Brilhante Ustra, Costa e Silva, Alfredo Buzaide. Estou falando em humor, João, por favor, cara. Hã? Newton Cruz é o top dos tops, pô, para, né? Ele naquele cavalo branco em Brasília é tudo de bom, meu. Na área de humor, quem o influenciou foi a cadeira do dragão que tinha no DOPS em São Paulo. Nós vamos matar o Marco Antônio hoje. Ninguém mais vai ouvir essa porra, os caras são... Olha, foi extrema direita, horrível esse programa. Eu não gostei, Marco Antônio. Na área de humor ali do Juca Chaves, teve gente que daqui a pouco, até que não fosse ideologicamente alinhado contigo, que te influenciou, tirando o Chico Anísio, que te citasse o Arnô Rodrigues. Não, assim, musicalmente, cara, assim. Não musicalmente, assim, na área do humor, querido. Sim, mas verdadeiramente foram esses, assim, poucos. Porque eu preferi. Criar o meu estilo. Ou seja, o Juca Chaves, quando eu encontrei com ele a primeira vez, ele falou assim: olha, Rei, vou te falar uma coisa, não coloca nome nas músicas, que eu perdi 80% das minhas músicas com Figueiredo, Geisel, Upa, Upa, Upa, Cavalinho Sem Medo, Leva pra Brasília, Presidente Figueiredo. E aí eu falei, beleza, aí eu fiz música o quê? Uma música que pode tocar pra sempre. Vaginas Carnívoras. Pênis Japoneses Gigantes, Felipe Morris de Câncer. Então, eu aprendi no erro do Juca Chaves. Ou seja, pra não deixar as canções datadas, né? Exatamente, porque ele falou assim, porque aí a música, exatamente. Então não cita, fala da corrupção, fala coisas, mas não precisa citar nome. Citar o protagonista. Nome... Hã? Não precisa citar o protagonista. Exatamente. Você fala da situação, né? Da corrupção, da coisa toda. Mas que uma vez ou outra, ou seja, como eu sou a minha música, assim, e até o Juca me ensinou também isso, de falar assim, eu não entro em festival, porque não tem como comparar uma música, né, Travessia, do Milton Nascimento, com uma música que é feita para o humor, especificamente para uma crítica. Então, é uma covardia. E outra coisa, também acho que a arte não se julga, né? Hoje em dia eu entendo, tem o Big Brother, The Voice, não sei o quê, Fama, esse programa é Superstar, que mensuram o artista como se ele fosse o melhor que vem. Hoje em dia, é uma quantificação da mediocridade. É verdade. Ou seja, você é o idiota do YouTube. Tem vários. Aí você tem 1 bilhão de seguidores que também são idiotas, como diria o grande Nelson Rodrigues, de novo, né? Quando o cretino fundamental ele sobe numa caixa do querosene jacaré, daqui a pouco tem 1 milhão de cretinos fundamentais em volta dele. Né? Então eles vão vencer a gente pela quantidade, não é pela qualidade. Claro. Tem que contar uma coisa, né? Que o pessoal fica incensando esses programas que citaste e não são nada mais, nada menos que versão high-tech e Broadway do show de calouros do Silvio Santos, que era muito mais honesto. Não, você viu o que fizeram agora com o Chacrinha? Porra, eles glamourizaram o Chacrinha, que botaram vergonha. Ele virou literalmente uma personagem. Virou uma personagem. Que vergonha, viu? Que vergonha. Foi uma vergonha, você viu aquele... Que vergonha. O Evanescência, aí o cara chegou, aí... Ah, o Chacrinha, aí... Pô, falei, Chacrinha não... Pô, Chacrinha morreu de coração se disse essa merda aí. Eles... Porra, brincadeira. Chacrinha, e olha que eu fiquei bem empolgado quando era uma peça. Eu achei, tá, é legal uma peça, né? Uma homenagem. Agora, transformar aquilo numa personagem e ficar fazendo em várias edições, eu achei tão ofensivo. Mas aí, Marco, o que está acontecendo? A mesma coisa da Rede Globo, a Globo News, que é a Globo News, né? O que eles fazem? Só jornalista. Porque o que destruiu, assim, está destruindo o Brasil, porque, por exemplo, petista, o cara pobre, ele já sacou que o Lula é ladrão, que todo mundo é ladrão. A não ser esse cara é muito alienado, muito idiota. O povão já não vai mais, nem por causa de mortandela, nem por causa de R$30. É o quê? É o BNDES, a Rede Globo... Esses jornalistas em merda que não tem coragem de estudar, pegar um livro do Olavo de Carvalho, do Eric Voglin, né, do Peter Drucker, né, do Milton Friedman, enfim, tem vários aí, filósofos aí, para eles estudar, aquele negócio, aquela teoria de que quem lê o Capital, né, vira comunista. E quem entende o Capital vira anticomunista. Mas esses caras são todos analfabetos. Como é que você quer que leia? Olha, ô Marco Antônio, eu quero dar uma frase de presente pro rei, que eu acho maravilhosa. É, o verdadeiro amor consiste em praticar o bem ao povo, mesmo que ele a isso se oponha. A verdadeira democracia consiste em governar com mão de ferro as massas infantis e necessariamente dependentes. Delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, meu ídolo. Mas essa frase, se não fosse o Fleury, poderia ser encaixada na boca de muito líder comunista. Muito líder comunista. É, não, lógico. Não, você viu que teve um cara... O totalitarismo é baseado nisso, né? Você viu aquele vídeo que tem aquele cara, aquele que falava de cinema, o José Wilker, falando assim, ele leu uma frase, todo mundo bateu palma, ele falou assim, isso aqui que eu li é do Mein Kampf. Eu me lembro desse vídeo. O pessoal achou super bonito, que é bem escrito o texto, e depois, só pra avisar, isso aqui é Mein Kampf. Ele falou na reunião da Globo, aí todo mundo bateu palma, que bonito. Ele falou, isso aqui eu tirei do Mein Kampf. Aí todo mundo ficou cara de cu, mas é exatamente isso que ele falou. Hoje a ignorância é uma. Como dizia o grande Paulo França, por outro lado, a ignorância é a maior multinacional do mundo. Olha, Rei, você sabe qual é a nossa grande vantagem? Nós não aceitamos patrocínio nem verba do governo estadual, federal ou municipal. Não temos nenhum tipo de patrocínio que nos banque. Não temos rabo preso com ninguém. Não tenho. Aí me perguntaram o seguinte, você é parente do Geraldo Alckmin? Sou primo dele, só que parente você não escolhe. A merda que vier você aceita, você escolhe amigos. Aquele fato que eu te falei em inbox que a tua participação ia te render uns R$800 é mentira, viu? Assim, cortaram a verba, eu não sei mais, depois que você falou aí, tá ligando todos os patrocinadores. Corta, Marco, como é que você falou 800 pra ele se você pediu 8 mil pra mim, que era pra repassar pra ele? Não, é ajuda de curso, João, ajuda de curso. Porra, você me pede 8 mil e oferece 800 pra ele? Você tá aparecendo... Até o bicho Macedo, pô. Não. Estamos numa sociedade capitalista. É, mas não se esqueça, mas não se esqueça que Deus é o caminho, Edir Macedo é o pedágio. É verdade. Rei, só antes de finalizar, fala um pouquinho da tua carreira como palestrante motivacional. Eu tenho que reconhecer uma coisa, vou dizer assim, agora, né, o pessoal que está nos escutando, quando eu primeiro conheci o teu trabalho como comediante, né, e como músico, e daí depois só que eu conheci como palestrante. Eu sou obrigado a reconhecer e dizer aqui em público, já que a gente está jogando limpo um com o outro, que de cara me pareceu uma picaretagem. Por que uma pessoa deveria contratar o palestrante motivacional Rei Bianchi? Vamos lá, vende teu peixe. Primeiro que eu tenho 3 filhas para criar, então para ajudar no meu orçamento. Mas assim, por que você deveria me contratar? Primeiro que eu sou um artista e um palestrante de verdade. Eu não vou chegar lá em ensaboar e falar termo técnico, né? Falar aquelas coisas assim, levar um PowerPoint e botar termo técnico. Eu vou falar a verdade para as pessoas, doe a quem doer. No máximo que eu posso fazer é omitir por causa da empresa. Olha, por favor, não fala de política, não fala. Fala, meu querido, mas a política está envolvida em tudo. A comida que vai na sua mesa, a escola do seu filho. Sexo é política. Sexo é política. Tudo é política, exatamente. Então, aí eu procuro o quê? Focalizar na minha vida de superação, que eu me formei com 48 anos, enfim, pós-graduação, vou fazendo show, palestras, assim, criei a palestra Humortivacional. Eu pego um tema que a empresa vai me pede assim, fala sobre endomarketing, fala sobre CRM, né? Que agora o CRM é Customer Relationship Management, que é uma ferramenta de marketing que virou Creative Management Marketing. Então você desenvolve vários temas e coloca o humor dentro desses temas. Porque, na verdade, assim, quando você vai a uma palestra, toda empresa, os caras ficam de saco cheio. E eu sou aquele palestrante também politicamente incorreto. Então eu vou lá, brinco com o pessoal, falo piada, peço um briefing assim pro diretor, ao apelido do pessoal da empresa. Então a minha palestra fica uma coisa interessante. Não só porque eu vou falar sobre o tema que eles querem, mas também porque eu falo também muito da minha superação, como das minhas dificuldade de estudar, dificuldade de adquirir conhecimento, entendeu? Já me formei já com 48 anos, e agora pretendo fazer mestrado aí com 54, 55 anos, fazer mestrado. Então, essa coisa da verdade, esse diferencial sempre atrai. As pessoas não querem ouvir, porque você vai na Globo, todo mundo é foda, todo mundo tem 1 bilhão de seguidores, todo mundo não sei o quê. Aí você vai ver, fulano morreu de overdose, fulano tá fudido, fulano não sei o quê. O próprio Jô, todo mundo queria ir no Jô, né? Eu fui 11 vezes no Jô, o Jô que me lançou, enfim. Mas o Jô foi demitido por memorando. Era um cara que puxava um saco do Jô pra cacete. Né? Todo mundo queria, programa do Jô, programa do Jô. E é uma rede, uma emissora luciférica, vamos dizer assim. Né? Então, a minha carreira como palestrante, eu tenho muito orgulho de ter já feito palestra na Petrobras antes do Lula. Quer dizer, o Lula já tinha roubado, mas ainda não tinha descoberto. Na Petrobras. Agora eu fiz muitas na Eletronuclear, Furnas. Todas as empresas grandes, Vale, todas as empresas grandes eu fiz palestra. Por isso que eu estou vendo a sua radioativa no meu site. Aí quem quiser ver é Rei Bianchi, com RAYBIANCHI.com.br/palestras. Aí repete, tem a carta, por favor. Recomendação lá. Repete, por favor. www.reybianchi.com.br. Deixa eu fazer só uma citação meio infame aqui, mas eu fui obrigado. A piada é infame, mas lá vai. É que tu falaste antes que tuas letras eram radioativas e tu também palestraste onde mesmo? Petrobras. Não, depois da Petrobras foi onde? Não, e Petrobras é eletronuclear. Ah, então tá. Desculpa, eu sei que tem fome, mas eu fui obrigado a fazer esse link. Você não podia. Eu tenho um CD que é iconoclastia nuclear, ou seja, destruição nuclear dos mitos. Né? Porra, meu, você tem que... Você tem que mandar essas coisas pra gente. Não, mando, vou mandar. Porra! Porque ninguém quer tocar hoje em dia. O cara vai falar, ah, não, isso não pode, isso não pode. Aí... Quem toca são pessoal de direita, então pessoal que gosta realmente de eu te falei, de verdade, de coisas que são, não são politicamente eu não acho que é uma coisa de direita, esquerda, centro. Eu realmente acho que tem a ver, sabe com o quê? Com a pessoa estar de saco cheio e não olhar com óculos... Cor de rosa. Isso, exatamente, com calamento. Você fique tranquilo, porque nós somos especializados em flashback, que é para não ter jabá. Só que aqui é tão democrática a rádio que ontem eu tô vindo para cá e começo a ouvir uma merda do Peninha. Chego aqui, o Fufunha, meu operador de som, há 35 anos, eu falei, que desgraça é essa? Ele falou, eu gosto dessa música, tô tocando. Cobri ele de porrada aqui dentro. Boa. Simples. A gente não demite o nosso funcionário, a gente mete a porrada. Exatamente, né? Exatamente. Cobriu o Fufunha de porrada. É de hétero, meu amigo. Agora. Mas você não demitiu ele? Ah, mas vocês sabiam que Sebastião Maia não podia tocar na Rede Globo? Sim. Você vê que eles são tão filha da puta que quando o Tim Maia morreu, no outro dia pegaram um especial desse que eles tinham lá no... Isso. Eu chamo isso, sabe de quê? Eu chamo isso de necrofilia artística. É verdade, você está certo, Marco Antônio. Necrofilia artística. Gostei, vou passar a usar isso. Necrofilia artística, exatamente. Eu não falo pela rádio, mas eu posso falar pelo Marco de hoje, pelo programa aqui. Quero te agradecer pela tua... Não, você está falando pela rádio, sim. Gostei pra cacete dele. Então, mais uma frase pra você que me criticaram pra burro quando eu coloquei. A Deus cabe perdoar os marginais e a polícia providenciar rapidamente o encontro. O bop, eu sei. O bop providenciar encontro. Porra, meu, me criticaram pra cacete. Bando de filha da puta. Mas eles criticaram, manda levar pra casa. Faz que nem a Maria do Rosário. Exatamente. Coitada, a filha dela, coitada, é viciada em droga. Aí você vê o efeito do gramicismo, e você tá vendo, né, o próprio PT, essa coisa de cura gay, todo o gramicismo estão voltando para eles. Eles estão começando a pagar o preço do que eles alimentaram. É verdade. Rei, muito obrigado pela tua presença aqui, falando sério. Só uma visão para vocês, ó, gente. A gente volta e meia fala assim, recebe com um e-mail interessante, só para dizer assim, uma gatona que eu tava dando em cima, chamada Vânia, não vou ter o sobrenome, acabou escrevendo a mim dizendo, posso falar, João? Na boa, posso falar? Manda bala. Tá, ela disse o seguinte, Marco, olha só quem você trouxe de convidado, vá tomar no cu. Nossa. Então eu queria dizer isso, que eu perdi uma gata, tá, gente? Mas também não faz diferença. Ela tem mau gosto. Obrigado, rei. Olha, o rei, o problema é o seguinte: se ela estava interessada no Marco Antônio, é porque ela tem mau gosto. Isso. Ah, mas ela podia pelo menos tentar investir um pouco, né? Não me mandar a palavra daqui quando eu apresento o programa. Não, o problema é o seguinte: sou de direita, sempre fui. Olha, posso dizer o seguinte a você e digo com muito orgulho: fui amigo de Carlos Alberto Brilhante Ustra, de Benoni de Arruda Albernaz até a morte deles e não me envergonho disso. E mais, lógico. Sou primo de João Paulo Penido Burnier, que só não explodiu os gasodutos do Rio por causa do maldito Sérgio Macaco. Muito bom. Deus meu. Fala, então, o melhor dos Alckmin. O que não é da política. Exatamente. Essa parte não gosta de fazer referência, não. Essa parte não gosta. Exatamente. Eu sou o lado bom, tá? Eu não tenho cunhado ladrão e não tenho cunhado que rouba merenda escolar e nem que recebe dinheiro por fora, como o Geraldinho tem. Não, e o Fernando Henrique dizendo que fumou, mas não tragou. Olha só, tá. Eu fumei, mas não traguei, porra. Eu dei a bunda, eu sentei na piroca, mas não sou viado. Eu não tava certo. É brincadeira. Obrigado de novo, tá, Rei? Rei, um beijo pra você, valeu, sem ser viado. Obrigado a vocês aí pelo espaço. Fica com Deus aí, tamo junto. Muito obrigado, hein? Tchau, querido. Tchau, querido. Até mais. Ô, Marco Antônio, o cara é fantástico. O cara é fantástico. Acredita em mim, João. Eu tenho boa vontade quando eu tô indo atrás dos convidados. O cara é boa vontade. Você perdeu a gata, mas valeu pela audiência que tá dando. Se eu for sincero, isso aconteceu mesmo, mas eu sou obrigado a dizer que 50% de mim sofreu e o outro 50% riu bastante, tá? Mas não foi bem direta a mensagem, não assim, vai tomar no isso mesmo. E não tem reconciliação? Não tem, eu acho que não tem, mas tudo bem, sem estresse. Vamos para os anos 50, então, vamos lá. Vamos, eu vou fazer o seguinte, eu aconselho a você a trazer a semana que vem um comunista bem reacionário que ela vai ficar feliz. Vai lá, Fofonha. Marco Antônio. Oi, pois é, essa canção aí é de 1956, o nome do grupo é The Spaniels, que nem Cocker Spaniel, S-P-A-N-I-E-L-S, o maior êxito do grupo foi em 54, uma canção chamada Good Night, Sweetheart, Good Night, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, eles podem ser ouvidos em filmes como o clássico American Graffiti e Loucuras de Verão, e também naquele filme Três Solteirões e um Bebê, que o Spock dirigiu, o Leonard Nimoy dirigiu com o Tom Selleck, que na verdade era uma refilmagem de um filme francês. Acho que o título no Brasil do filme francês era Três Homens e um Bebê. Tinha sido feito cerca de 2 anos antes. Eles também esse grupo também pode ser ouvido num episódio de 2004 de uma série de investigação chamada Cold Case, no Brasil era Arquivo Morto. Ah, Arquivo Morto. Isso. E eles são... Esse grupo é basicamente o primeiro grupo de rhythm and blues americano de sucesso do centro-oeste americano. O nome original era Pookie Hudson e the Hudsonaires, porque o líder era Pookie Hudson. Os integrantes conheceram no segundo grau na cidade de Gary, na Indiana, a mesma cidade dos Jackson 5. Era um grupo idolatrado no famoso Apollo Theater, aquele teatro Apollo lá do Harlem. Sim. Né, se apresentava lá direto. Alguns historiadores da música americana consideram esse líder, o Pookie Hudson, o primeiro real vocalista líder de banda americana, já que ele ficava num microfone e os outros quatro partilhavam de outro microfone. Tá, né? Tá. O grupo começou em 52 e acabou em 1970. O líder, esse Pookie Hudson, faleceu em 2007. Vamos tocar um trechinho, por favor, do maior hit. Good night, sweetheart, it's time to go. Good night, sweetheart, it's time to go. I hate to leave you, but I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, it's time to go. Good night, sweetheart. Com essa voz de barítono é maravilhosa, hein? Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Né? E nesse caso, essa música é mais a pegada aquela do WOP, não é tão rhythm and blues, né? A que a gente ouviu antes na íntegra chama False Love, não fez sucesso algum, e essa, como eu citei antes, Good Night, Sweetheart, Good Night. É uma música mega conhecida. Vamos para os anos 60, por favor? Vambora. She seems so cold to me. And I remember when I loved her. She seems so cold to me, but I remember when I loved her. Now we are strange, no more in love, but I still wish that I could have. My dream of love has gone, and I remember when I loved her. Marco Antônio. Ah, maravilha, essa canção é de 65, o nome é I Remember When I Loved Her, ou seja, eu me lembro quando eu a amava. O grupo é The Zombies, eles foram um dos principais grupos daquela que a gente citou até em outro programa, quando a gente falou dos Herman's Hermits, sim, da British Invasion. Sim. Né? Os integrantes originais eram Rod Argent, Colin Blunstone, Paul Atkinson, Hugh Grandy e Chris White. Eles começaram numa cidade chamada Hertfordshire, na Inglaterra, no fim dos anos 50. Essa canção que a gente ouviu é de 65, e esse grupo ele foi de 58 a 67, daí de 90 a 91, 97 a 2004, e daí de 2005 até 2011. Contaram com cerca de outros 5 integrantes nas diferentes formações. Vamos tocar, por favor, um trecho da Tell Her No, de 65 também, que é um dos grandes sucessos deles. And if she should tell you, come closer. And if she tells you with a charm, tell her no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, don't hurt. if she tempts you with a charm. Essa eu conhecia. Essa canção é de essa fez bastante sucesso e também é de 65. Esse grupo The Zombies pode ser ouvido em filmes como American Graffiti e A Festa Acabou, que é a sequência do American Graffiti. O primeiro foi dirigido pelo George Lucas, o segundo só produzido. Um filme que eu detesto chamado 1969, um ano que mudou nossas vidas, que é com Robert Downey Jr., sim, Peter Sutherland, Winona Ryder, sim, e o Bruce Dern, né? Ou seja, é aquela temática cientista que poderia gerar um filme maravilhoso, mas é um clichê em cima de outro muito clichê. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Um que eu gosto, um filme inglês chamado Os Implacáveis Craze, que é sobre aqueles irmãos gêmeos, gangsters, que assustaram a Inglaterra, o Reino Unido, na década de 60. No caso, tem dois filmes sobre esse mesmo tema. O que eu estou falando foi feito há cerca de 25 anos e foi estrelado pelos irmãos não gêmeos, Gary Camp e Martin Camp, que são os líderes do Spandau Ballet, da banda Spandau Ballet. Essa banda zombie também pode ser escutada em Bater ou Correr em Londres, com Jackie Chan e o Owen Wilson, Kill Bill 2, e Bruna Surfistinha toca uma das músicas do grupo no filme brasileiro. Vamos para os anos 70? Vambora. Your eyes, my pretty child, though the night is dark and the wind is wild, I will stand beside your bed. Tonight there is nothing you need fear or dread. You can sleep now, go to sleep. The rain falls and the windows weep. I'm standing by to sing a lullaby. Close your eyes, my sister fair. Though the snow is falling and the trees are bare, and I will hold you by the hand. Tonight there is nothing you need try to understand. You can sleep now, go. Waves are angry and the north train cries. I stop those ghosts outside your door. Mama, don't worry about those ghosts no more. You can sleep now. Go to sleep. Marco Antônio. Ah, maravilha, essa canção aí eu adoro, é de 73, não fez sucesso. O nome do cantor é Arthur Ira Garfunkel, mais conhecido como Art Garfunkel. O nome da canção é Mother Lullaby, ou seja, outra canção de Ninar. Ela é de 73, como eu disse. O maior sucesso da carreira solo do Art Garfunkel, já que ele é mais conhecido por ser metade do Simon Garfunkel, da dupla, é uma canção chamada All I Know. A gente vai tocar um trechinho daqui a pouco. Ele nasceu em 5 de novembro de 1941. Ele é cantor, poeta, professor e ator. Ele, obviamente, é mais conhecido pelos 8 anos... pelos anos que ele passou com o Paul Simon. Isso, com o Paul Simon, né? Supostamente, né, que muitos historiadores dizem é que o Paul Simon tinha um ego muito inflado, e como ele não, apesar de ele ser poeta, o Art Garfunkel, ele mesmo reconhece que ele não é um letrista. Então acho que o Paul Simon começou a pensar, pô, para que eu vou dividir com outra pessoa, né, se eu posso eu ficar com todos os dividendos, digamos assim. Então, em 1990, ele e o Simon foram aceitos no Rock and Roll Hall of Fame. Né? Ele nasceu, o Art Garfunkel nasceu em Forest Hills, que é no Queens, no bairro do Queens, em New York City. É grande fã do Jobim e da Elis Regina. Ele até regravou Águas de Março, em inglês, há uns, acho que uns 24 anos, 23 anos. Ele também é ator, como eu disse. Ele co-estrelou Ardil 22, uma comédia... crítica da guerra, clamor do sexo, desculpa, não, clamor do sexo, perdão, Ânsia de Amar, que era a Carnal Knowledge, que é um filme com a Anne Margaret, com Jack Nicholson, colaborou também com backing vocals, com um cara que a gente gosta, tocamos até em outro programa já, o Stephen Bishop. Sim. Também fez backing vocals pro James Taylor. Ele, como ator, voltando à carreira de ator, ele foi coadjuvante num filme abominável que eu vi, desculpa os fãs que estiverem ouvindo, mas chamado Encaixotando Helena. Nossa Senhora! Eu me lembro que eu fui ver por causa coisa dele. Coisa horrível! Isso, eu fui ver por causa dele e do Bill Paxton, que até faleceu recentemente, e eu me lembro que eu não acreditava no que eu estava vendo. Uma das também, coisas mais estúpidas que eu já assisti. E o filme é completamente pseudo-vanguardista e no final das contas se caga todo e recua na mensagem supostamente arejada que dá. Deixa eu ver também, ele aparece rapidamente num filme bem bom chamado Fugue de 54. Deixa eu ver, namorou por 5 anos a Penny Marshall, que é a diretora do Big, Quero Ser Grande, Tempo de Despertar. A personalidade tem uma canção na trilha do Tempo de Despertar, e também num filme que ela dirigiu, ele tem uma canção, ele pode ser ouvido, chamado Uma Equipe Muito Especial, que era um filme, não sei se você lembra, sobre um time de beisebol de mulheres. Lembro. Com a Gina Davis e a Madonna. Lembro. E o Tom Hanks até tá no filme. Deixa eu ver, ele pode ser ouvido Singa, Um Passo da Fama, O Otário, e também num filme que eu acho supervalorizado, chamado Melhor Impossível, um filme com Jack Nicholson e a Helen Hunt. Vamos tocar um trechinho da canção dele de maior sucesso naquela solo, All I Know. Canção é All I Know, é de 73, acho lindíssima. Vamos pro anos 80? Bora. Uma de 84. Peraí, suponha, tira um pouco, deixa pular. Vai. Sometimes I roam the night, I come home in the morning light. I guess sometimes I get carried away. But you know me really good. I don't do what you think I should. Somehow you know it's gonna be okay. I get lost sometimes, but you find me. I get lost sometimes. I get lost sometimes. Antônio. É, obrigado. Essa canção aí de 84, o nome do grupo é Mr. Mister. A canção se chama I Get Lost Sometimes, ou seja, eu me perco às vezes. Não fez nenhum sucesso a canção. O grupo teve seu auge em 86 e 87. A gente vai ouvir uma das canções deles que fez muito sucesso em 86, chamada Is It Love, daqui a pouquinho. Só falar, o grupo surgiu em Phoenix, no Arizona. Durou de 82 até 90. Formado originalmente Richard Page, Steve George, Pat Mastelotto e Steve Ferris. O líder da banda, Richard Page, recebeu até convite de substituir o Bob Kimball, do grupo Toto. Uh-huh. E depois foi convidado para substituir o Peter Cetera, do grupo Chicago. Olha só. Nos anos, mas ele preferiu fazer o grupo dele mesmo. Né? Nos anos 80, eles fizeram um tour pelo mundo afora com Don Henley, com Bengals, Eurythmics, Tina Turner, Heart e o Adam Ant. Só isso? O Richard Page e o Steve George, né, que são dois dos integrantes, cerca de um ano e meio antes de criarem esse grupo, Mr. Mister, eles eram músicos de estúdio para o Village People e para Laura Branigan. Né, que ambos a gente já tocou aqui. Sim. Ambas atrações musicais. Eles podem ser ouvidos em filmes como Young Blood, no Brasil era Verde Campeão, uma espécie de Karate Kid, só que de rock no gelo, com o Rob Lowe, o Patrick Swayze e o Keanu Reeves. Um filme chamado A Quadrilha da Mão, Band of the Hand, que é um filme dos anos 80, uma espécie de Mod Squad, só que passado em Miami, mas a mesma premissa de pegar delinquentes e transformá-los em agentes da lei. Até foi dirigido pelo Paul Michael Glaser, que era o Starsky, do Starsky Hutch. Um filme chamado Touch and Go, que era uma comédia dramática, romântica, dramática romântica com a Maria Conchita Alonso e o Michael Keaton, que recebeu um título abominável no Brasil chamado Encontro Fatal, e no filme Tocaia, aquele Stakeout com Richard Dreyfuss, Emilio Gosto Esteves. Gosto muito, muito. É, um filme engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Fez alto sucesso. Quando acaba o filme, até toca a canção que a gente vai ouvir agora um trecho, por favor, de 86. I know the message my heart is sending, but you don't read it, you keep me guessing. Is it love, is it love we're after? Essa música é fantástica, Marco. Essa música é essa e Broken Wings são os maiores sucessos deles. No caso, essa aí, como eu falei, quando acaba o filme Tocaia, começa a subir os créditos, ela toca. Até foi meio que azar da banda, apesar da música tocar bastante em rádio, porque a música fez sucesso em 86 e o filme só foi lançado em 87. Então eu me lembro quando eu estava vendo o filme em 87, estava fazendo intercâmbio, e tocou essa música, a primeira coisa que eu pensei, poxa, mas essa música já é velha, né? Coisa de pirralho de merda, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, então, agradecer o espaço mais uma vez. Antes de você sair, eu estava conversando aqui com a Grazi via WhatsApp, e ela disse: o Marco na terça-feira é sério, compenetrado, e na segunda entra na esbórnia. Aí eu respondi pra ela: verdade, isso é o que faz. Fala pra ela que é a rouquidão. Grazi é a rouquidão. Eu disse pra ela o seguinte: verdade, isso é o que faz o grande profissional. E ela diz: dê parabéns a ele. Obrigado, é isso que faz, é isso que faz o grande profissional. A segunda é um programa descompromissado, sem absolutamente nada. Fala o nome do programa aí pro pessoal que tá ouvindo e não conhece. Elas e Eles, tudo junto e misturado. Então é uma baderna, porque tem as meninas todas aqui, a Andressa, a Carol. Tem um grupo de advogadas e o resto da equipe aí. E o Marco Antônio sabe se posicionar muito bem quando é esbórnia e quando é um programa sério. Obrigado. Isso é o que faz o verdadeiro profissional. E agradeço a audiência, e a gente se encontra então no sábado. No sábado. E depois... Na terça, na segunda e na terça. Na segunda e depois terça. Então, gente, obrigado, até mais, tá? E hoje é aniversário do Renzo, mas nós já o cumprimentamos. Isso, mandei mensagem pra ele. É legal só lembrar assim. Renzo, já te mandei mensagem, mas de qualquer forma... sabe que eu te odeio, mas eu te amo. Um abração mesmo, falando certo, é meu brother, e valeu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, querido. Tchau.